Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Vocês sabem, meus amigos e irmãos, que nada acontece por acaso. Aqueles que têm a Bíblia Sagrada ou o Novo Testamento de Jesus nas mãos, abram no Evangelho do Cristo de Deus, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 10, a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. As instruções para os 12. Vamos ouvir as instruções para os apóstolos de Jesus, porque essas instruções servem para nós. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém. Todos vocês foram convocados para essa tarefa de colocar o Brasil na vanguarda do mundo. Já dizia a minha avó Laura, que Deus a tem em bom lugar, faleceu aos 99 anos, dizia na sua forma cabocla de falar as coisas: o homem, o ser humano, tem subidas e descidas na sua vida. Há ocasiões que desce o máximo, aí não pode descer mais, chegou no fundo, então é hora de subir. Nunca a humanidade desceu tanto. Significa que ela está na hora de subir. Mas não subirá a humanidade tão depressa se as mulheres não estiverem à frente desse trabalho de renovação. Eu já disse, e digo isso às mulheres legionárias, às moças legionárias e às meninas legionárias. O irmão Zarur afirma que o mundo melhorará muito quando o governo for de mulheres. Mas são as mulheres que se inspiram em Maria Santíssima, sim, corajosa. Em Maria Madalena Redimida. Em Joana de Cusa. Em Lívia, a esposa de Emanuel. E tantas outras mulheres cujos nomes se perderam na imensidão da história, mas que estão aí inspirando outras mulheres dignas a seguir o caminho da dignidade e a levar à frente a tarefa que não é só dos homens. Quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, e aí Jesus nos alerta que vivemos o tempo do fim. Aliás, há uma passagem do Brasil e o Apocalipse número 13 em que eu conto aquela história de como os cristãos foram avisados que era hora de Jerusalém cessar a sua importância histórica há quase 2000 anos. A história se repete, o Apocalipse se repete, e vocês vão ver isso de novo. Só que não vai ser somente a cidade de Jerusalém que vai ficar cercada. Todas as cidades ficarão cercadas de exércitos. Se não forem exércitos visíveis, serão exércitos invisíveis. As loucuras se sucedem de lado a lado, numa guerra suja. Aliás, qual é a guerra limpa, hein? Os homens são engraçados. Qual é a guerra limpa? Todas as guerras são sujas de sangue, portanto, não há guerra limpa. Jerusalém cercada pelos exércitos. Meninos e meninas da LBV, jovens da terceira geração, fiquem sabendo, se quiserem ouvir, que os tempos chegaram. Chegaram mesmo. Filho está aceso. E a região onde esses fatos começam a desenrolar-se, por lá passa um rio citado, só há dois rios citados no Apocalipse. Esse rio, como é o nome do rio? Eufrates. Hein? Eufrates. Eufrates. Vê as duas passagens do rio Eufrates, sempre vai ser lida. No microfone. E alguém se lembra qual é o outro rio? Isso aí, só quem estiver muito atento vai se lembrar. Porque não é um rio geográfico, é um rio moral e espiritual. O rio da... Hein? Vai dar o microfone para ela que ela acertou. Duas, eu vi duas vozes femininas. Olha as mulheres aí à frente. E as crianças também, os soldados de Deus estão uma coisa terrível. Estão sabendo o Apocalipse mais que eu. O seu nome? Irani. É o rio da água da vida. Ah, o rio da água da vida eterna. Vejam como o Apocalipse e o Evangelho não são cansativos, são? Não. Vamos prosseguir. De vez em quando eu tenho que parar para dar uma explicação. Capítulo 10. Então vamos ver as instruções para os 12. Vocês já repararam no Apocalipse? Que um anjo tem poder sobre as águas. O outro tem poder sobre o fogo. Quatro seguram os ventos, as tempestades, seguram tudo para não soprar em lugar nenhum do mundo. Ventos são as grandes comoções, revoluções, guerras. Não existe acaso. Não existe casualidade, existe causalidade. Tudo tem causa. Estejamos nós integrados na boa causa, senão vai sobrar para nós. Para que não sobre para nós e para aqueles que nós amamos. Quando vocês estão em perigo ou com problemas, vocês vão procurar alguém que lhes possa aconselhar, não é isso? Alguém pode dar melhor conselho para nós que Jesus? Não! Então vamos lá. As instruções para os 12. É o capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, página 15 do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mas já se passaram 2000 anos, e daí? A terra tem 4 bilhões e tanto, ou 5 bilhões de anos de idade? Já se fala que a China tinha civilização há mais de 50 mil anos, 100 mil anos. O que, que são 2000 anos? O tempo está próximo. E agora ele não está nem mais próximo, ele já está aí. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Ninguém pode cobrar os dons espirituais. E observe outra coisa, aqui Jesus diz aos 12 que eles devem ir somente aos judeus. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. São as primeiras instruções. Mas à medida que ele vai pregando e que a turma vai aprendendo, vocês vão ver. Ele não somente mandar os 12, mas mandar 70 duas vezes, pregar para o mundo inteiro. Lá em outras passagens vocês vão ver. Vocês conhecem o Evangelho? E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeis. Esta é a grande missão da LBV e da religião de Deus, que está no Apocalipse de Jesus, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: e ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. E João vai comer o livrinho, que é doce na boca e amargo no estômago. Pregar a palavra de Deus exige dedicação e espírito de sacrifício. Mas ninguém é mais feliz do que aquele que está na terra a serviço de Deus. Daqui a pouco a terra vai ser promovida e a civilização que aqui houver vai ser feliz aqui também. Não quer dizer que não sejamos felizes na terra, porque o próprio Cristo diz, quando lhe perguntaram: Senhor, nós abandonamos tudo para vos seguir, que receberemos em troca? Jesus disse: recebereis em dobro no mundo espiritual, no céu, e também aqui na terra, porque dá uma segurança muito grande. Achou a passagem? Leia, por favor. É o capítulo 6 do Tratado Universal sobre a Dor, página 32. Felicidade e felicidade. Ou a segunda entre aspas, né? Sim. É. A alegria construída sobre falsos valores é amargosa, como aquele livrinho de que nos fala o Apocalipse de Jesus, capítulo 10, versículo 9. Doce na boca, mas amargo no estômago. Isto é, feliz na exterioridade, porém lastimosa quando atinge o interior do ser humano. Ora, o seguidor do Evangelho Apocalipse não pretende esse tipo de satisfação. Ele quer Jesus. O aprazimento mundano é sempre anúncio de calamidades e dores para os que sofregamente o perseguem. Não há maior júbilo do que pregar o amor de Deus aos homens. Entretanto, quão difícil é semelhante tarefa. É, mas é a felicidade eterna. Agora vamos ver o que é que Jesus diz para nós. Ele vai mandar os apóstolos pregar. Depois os apóstolos e discípulos pregarem pelo mundo. Sempre aqueles assim: mas eu vou passar fome, eu não vou ter sapato, vou acabar na miséria, vou largar meu bom emprego, meu dinheiro, minha casa. Mas o que é que diz o mestre aqui? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque é digno o operário do seu salário. Digno é o trabalhador do seu alimento. Diríamos que Jesus, então, é o nosso patrão. Que patrão? Alguém quer um patrão melhor, um chefe melhor aí? E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Quer dizer, Jesus espalhou pelas cidades pessoas capazes de nos receberem e nos darem abrigo. Mas temos que estar ao serviço do Mestre. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi contra elas o pó das vossas sandálias. Que coisa! Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vou mandar publicar isso num fascículo assim, vocês levarem na carteira. Na hora dura que vem sobre a humanidade, leiam isso e se fortaleçam. Porque o que vai acontecer está no Apocalipse. Por favor, Pedro Júnior. As duas passagens do rio, em que o rio Eufrates é citado. Onde é que está essa agitação toda? Numa região que é transposta por que rio? Eufrates. É por coincidência? Não. Vamos lá. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 9, versículos 13 a 15. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Também no Apocalipse de Jesus, capítulo 16, versículo 12. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Os tempos realmente chegaram. Os tempos... Os tempos, chega! Os tempos, chega! Os tempos, chega! Chegaram, é só esperar, orando e vigiando. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.